Se enganou quem pensou que eu não tenho música para elas. Tá tendo, hein? Ninguém é de ninguém. É bom, mas não é bombom. Pega, mas não se apega. A Bedel. Bedel. Ela é muita treta, também é de arrasar. A pele dela é cheirosa, me fascinou com seu olhar. Fiquei só na minha, registrando sua beleza. Com a mente a milhão, tô na intenção dessa preta. Preta nervosa, preta dengosa, preta estilosa, preta gostosa. Vai vendo titi, o clima é dançante. A base é mil grau, eu tô bem à voz. Passei do lado dela e ela sorriu pra mim. Pode pá que não dá outra, ela falou que tá afim. Cheguei e perguntei qual que é sua quebrada. Lausanne, Zona Norte, ela falou é sua área. Fiquei na disciplina, um telefone ela me deu. Puta que pariu, vou te falar o que aconteceu. Marcamos um encontro no centro da cidade. Foi aí que percebi seu desejo, a sua vaidade. Firmeza total, sensacional. Surgiu aquele clima, o barato foi mil grau. Maloqueiro e folgado de bombeta branca e vinho. Essa preta já é minha, conquistei no sapatinho. Um por amor, dois por dinheiro. Pra tudo nessa vida já tem o seu preço. Deus tem sido generoso comigo. Minha meta é o progresso e o que eu quero eu consigo. É tudo no meu nome, pode pai, eu tô aqui. Essa preta é uma loucura, seu sorriso é de marfim. A noite tá envolvente, o clima tá frenético. Cornete no peão, Red Lebe energético. A noite tá envolvente, o clima tá frenético. Cornete no peão e os diretinho nos progresso. A noite tá envolvente, o clima tá frenético. Cornete no peão, Red Lebe energético. A noite tá envolvente, o clima tá frenético. Cornete no peão e os diretinho nos progresso. A preta tá afoito, vida louca, instigado. Ela tem um do verdinho aí, ficou legalizado. Seu beijo é loucura, você é mó delícia. Pode pá que eu tô nas pias. Seus lábios são de mel, você é mó tchutchuca. Que se deixa, eu tô maluca. É desse jeito que funciona, é desse jeito que eu faço. Entrei na mente dela, eu tô pronto, eu sou malaco. O destino tá traçado e ela tá no meu caminho. Pode vir que tá facinho. É isso mesmo, gata, é isso mesmo que cê quer. Vem logo, vida louca, pode pá e vem na fé. Vai vendo num instante, tudo isso aconteceu. Tamo junto e misturado, vida louca é todo seu. Essa noite tá da hora, essa noite tá envolvente. Ganhei só no psico, ela tá é bem carente. Vamos logo ao assunto, tô aqui é pra somar. Brasilândia, Zona Norte, lugar lindo de morar. Então vamos logo, vamos lá se mariar. Sobe logo na garupa, vamos lá que vai firmar. No rasante pro Mocó, lugar é aconchegante. Só as niquilada, os dólios diamante. Ela é treinada, é vaps, toda danadinha. Ficou toda foita, mordi ela todinha. A noite tá envolvente, clima tá frenético. Cornete no peão, Red Lebe energético. A noite tá envolvente, clima tá frenético. Cornete no peão e os diretinho nos progresso. A noite tá envolvente, o clima tá frenético. Cornete no peão, Red Lebe energético. A noite tá envolvente, o clima tá frenético. Cornete no peão e os diretinho nos progresso. Vida louca, é. Das ruas da brasa. Vida louca, é. Vida louca, é. Zona Norte SP. Vida louca, é. Vida louca, é. Vila Brasilândia. Vida louca, é. Vida louca, é. Vida louca, é. A Bedel. Bedel. Vida louca, é. Vida louca, é. Vida louca, é. Vida louca, é. Vida louca, é. Vida louca, é. Das ruas da brasa, titio. Vida louca, Luciano. Vai segurando. É nóis.